o coração batendo mais forte. Encontro Central. Olá, já estamos de volta. Como é bom a sua companhia. Começando mais um bloco, meia hora com o melhor do romantismo aqui no Encontro Central. Tem aí Boys to Men, I Will Make Love to You. Só as melhores, no melhor programa da sua noite, na sua rádio. Fábio Teles apresenta Encontro Central. Músicas inesquecíveis.

through my veins to go to waste. I just wanna feel real love and love me forever. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place. As canções imortais. Gave you Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Looking at hazard when I understood what I felt for Mary. No one cared until the night she went out walking all alone and never came home. Man with a badge came knocking next morning. He was I surrounded by a thousand fingers suddenly. As canções imortais. E fechando o nosso encontro central, o melhor do romantismo no seu rádio, com Richard Marx, Hazard, também Maroon 5 com She Will Be Love, Save No Ordinary Love, também teve Robin Williams com Feel, Dido Thank You e Boys to Men, I Will Make Love to You. Bom, eu, Fábio Pérez, convido você amanhã para curtir o melhor do romantismo aqui no Encontro Central. 2 horas com o melhor do romantismo na sua rádio. Então vem comigo sempre, porque o amor está em alta. Encontro Central. Para você que ficou comigo até agora, uma ótima noite, um forte abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Até o nosso próximo Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. E já estamos de volta com Encontro Central, o melhor do romantismo na sua noite. E a gente começa mais um bloco, mais meia hora de música romântica para você matar a saudade. Can't Fight This Feeling Anymore, Real Speedy Wagon. Não esquecendo que você pode pedir a sua música, a sua tradução e mandar o seu recado romântico. É muito fácil, hein? É só você mandar aí o seu recadinho para ouvintecentral@hotmail.com. Estou esperando o seu e-mail, o seu recadinho, o seu pedido musical e também a sua tradução. Então, vem comigo. As canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. One more kiss could be the best thing. One more lie could be the worst. And all these thoughts are never resting. And you're not something I deserve. In my head there's only you now. This world falls on me. In this world that's real and make-believe. This seems real to me. And you love me but you don't know who I am. I'm told to dream this life I live. Where I stand, and you love me, but you don't know who I am. So let me go, let me go. I dream ahead to what I hope for. And I turn my back on loving you. How can this love be a good thing? Not know what I'm going through. In my head there's only you now. And this world falls on me. And in this world. This life I lead and where I stand. You love me but you don't know who I am. So let me go, just let me go. Estamos apresentando Encontro Central. Oh, Encontro Central. O coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Don't you wish we tried? Do you feel what I feel inside? You know, I lost. Stronger than pride. Oh, no, don't let your anger grow. Just tell me what you need me to know. Please talk to me, don't close the door. Cause I wanna hear you. Wanna be near you. Don't fight, don't argue. Give me the chance to say that I'm sorry. You just let me love you. Don't turn me away. Don't tell me to go. Don't give up on me. Give up on me, on us. If we could just hold on long enough, we can. Canções imortais. Tenho certeza que você matou saudades juntinho comigo com Shania Twain, Don't. Também teve Drive the Cars, Lábios Compartidos, Maná. Teve Shakin' Stevens com Give Me Your Heart Tonight. Three Doors Down, Let Me Go. E Can't Fight This Feeling Anymore com Real Speedy Wigan. Só as melhores pra você aqui, ó. Estamos apresentando. Encontro Central. Músicas inesquecíveis. You lied to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Está chegando para você agora a tradução do dia com Chaka Khan, Gotta Be There. E você está afim de ouvir a sua tradução? Então é facinho, mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Você indica a sua tradução e também o seu recadinho romântico. Está afim de se declarar para a pessoa amada? Então pode participar junto com a gente aqui, ó, no ouvintecentral@hotmail.com. E eu, Fábio Pérez, vou lançar para você agora a tradução do dia. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Gotta be there. Preciso estar lá. Be there in the morning. Estar lá de manhã. Preciso estar lá. Estar lá de manhã. Quando ele diz olá para o mundo. Preciso estar lá. Estar lá para levar bons momentos. E mostrar a ele que sou a sua garota. Será no momento que eu souber que ele me ama. Cause when I look in his eyes, que quando eu olho em seus olhos eu percebo. Eu preciso dele para dividir o mundo ao meu lado. É por isso que eu preciso estar lá. Estar lá pela manhã. E dar as boas-vindas para ele nesse mundo. E mostrar a ele que sou a garota dele. Quando ele disser olá para o mundo. O momento que eu souber que ele me ama. Porque quando eu olho em seus olhos, eu percebo. Eu preciso dele para dividir o mundo ao meu lado. É por isso que eu preciso estar lá. Estar lá quando o amor surgir. E em qualquer lugar que ele vá. Eu preciso estar lá, assim ele saberá. Quando ele estiver comigo, ele estará em casa. Em sua casa. Preciso estar lá. Estar. Estamos apresentando Encontro Central. Less than I should.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. canções imortais. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. There are no hours. Músicas inesquecíveis. E fechando mais um bloco, foi pra você, Toto, I'll Be Over You, também Please Don't Go, com KC and Sunshine Band, Hotel California com Eagle, Lara Fabian, I Guess I Loved You, e a tradução do dia com Chaka Khan, Gotta Be There. É a tradução do dia, aonde você pode pedir, aqui, para o ouvintecentral@hotmail.com. É facinho para participar do programa O Encontro Central, aberto a você, tá? O melhor do romantismo. E como já disse, você pode participar com a gente. Facinho. ouvintecentral@hotmail.com. Faz o seguinte: pede a sua música, manda o seu recado romântico, faça a sua declaração de amor aqui no Encontro Central. E daqui a pouquinho, depois dos comerciais, continua o melhor do romantismo, aqui no Encontro Central. E eu estou aguardando a sua participação. Ouvinte central@hotmail.com. É rapidinho e a gente volta já. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Olá, já que estamos de volta, como é bom a sua companhia. Começando mais um bloco, meia hora com o melhor do romantismo aqui no Encontro Central. Tem aí Boys to Men, I Will Make Love to You. Só as melhores, no melhor programa da sua noite, na sua rádio. Fábio Teles apresenta Encontro Central. Cheers. músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, Canções imortais. Thank you. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Oh, Estamos apresentando Encontro Central.